chegar. Ele é quem faz meu coração se acalmar. Ele é quem vem caminhando sobre o mar. Sei que ele vem quando Jesus está no bar. Lavado e comprado no sangue, e hoje sou mais que vencedor. Ele me faz caminhar sempre triunfante. Ouve o meu clamor, quebrou as minhas cadeias e hoje eu canto para o mundo inteiro ouvir que ele é bom, ele é forte, ele é lindo, ele é santo, Jesus. E nesse nome eu sei, posso confiar. Não vou duvidar, mesmo que o temporal venha sobre mim agitando. E comprado no sangue, e hoje sou mais que vencedor. Ele me faz caminhar sempre triunfante. Ouve o meu clamor, quebrou as minhas cadeias e hoje eu canto para o mundo inteiro ouvir que ele é bom, ele é forte, ele é lindo, ele é santo, Jesus.